Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá, amigos ouvintes, uma ótima tarde para si na companhia do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, aqui na sua Antena Web, o programa Os Melhores da Rádio, que lhe faz companhia semanalmente, todas as terças e quartas-feiras, no horário das 19h às 19h30, aqui na sua Antena Web, o programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 30 de março do ano de 2011, quarta-feira. Amigo ouvinte, espero que esteja tudo bem consigo, espero que tenha tido um ótimo dia de trabalho, na companhia, claro está, da sua Rádio Antena Web. E agora no ar consigo o programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos. Amigo ouvinte, vamos começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas. Primeiro, Ivete Sangalo, Sorte Grande. Os Pão Norte, A Ilha dos Amores. E Alexandre Pires, É Por Amor. Fique bem, fique na companhia da Rádio Antena Web no programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos. É até muito perto das 19h30. Boa tarde. Levantou poeira. Poeira.

Praticamente na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 30 de março, quarta-feira do ano de 2011, um programa com realização e apresentação de Paulo Santos. Vamos passar agora ao momento da nossa receita de hoje, que é salada de frutas com chantilly. Amigo ouvinte, pega em vários tipos de fruta, a que mais gostar, a que quiser, corta aos quadradinhos, coloca dentro de um recipiente, amigo ouvinte, depois coloca 3 a 4 gotinhas de limão por cima da fruta.